porque minha hora chegou. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigada, Nossa Senhora do Carmo, Mãe amada. Amém, filha. Deus abençoe a você de Arapongas, que acompanha. Filhos queridos, divulgue a Hora da Misericórdia, divulgue, é tanta graça que Deus quer dispensar para nós. Foi na hora que Nosso Senhor teve o lado aberto, transpassado pela lança. E se você se apropriar de uma graça, ligue agora. Assim que terminar, eu vou ficar mais um pouco no ar. Aí você liga, ó, eu acompanho o Terço da Misericórdia. Eu vou esperar. Eu acompanho o Terço da Misericórdia e me apropriei desta graça. Bíblia aberta, cartilha de oração. Que bonito! É, a palavra de Deus vai nos iluminar. Mateus 12, de 1 a 8. Jesus atravessava os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus disse-lhe: Não lestes o que fez Davi num dia em que tiveram fome? Ele e seus companheiros entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgrediram no templo o descanso do sábado e não se tornaram culpados? Se compreendesseis o sentido desta frase, quero misericórdia e não sacrifício. O Filho do Homem também é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero misericórdia e não sacrifícios. Com esta frase, Jesus liberta a todos os cristãos da lei. É uma liberdade. Jesus mostra que a misericórdia dignifica o homem. A misericórdia dignifica a pessoa. A resposta, esta frase de Jesus, mina o rigor farisaico. Jesus coloca que a atitude do discípulo tem que ser uma atitude de acolhimento, de perdão, de promoção humana. Senhor Jesus, dai-me um coração que coloque a misericórdia acima de tudo. Repita comigo. Jesus, dai-me um coração que coloque a misericórdia acima de tudo. Toda sexta-feira, nós clamamos a misericórdia, na verdade, todos os dias aqui na Hora da Misericórdia. Então, o que você quer pedir para a tua família? O que você quer pedir para a tua casa? Do lado aberto do Cristo, rios de misericórdia brotam. Pense em alguém na tua família. Mesmo que esteja longe, no trabalho, na escola, pensa nos teus filhos que estão de férias e vamos pedir, suplicar. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque sem a vossa misericórdia nada conseguiremos. Jesus, misericordioso, eu confio em vós, Senhor. Jesus misericordioso, olhai para aqueles que sofrem com o problema do alcoolismo. Jesus misericordioso, olhai por aqueles que sofrem com uma enfermidade, humanamente falando, incurável. Jesus misericordioso, eu confio em vós e é por isso que eu peço, abençoai a água. Eu confio em vós, abençoai a roupa dos enfermos. Eu confio em vós, abençoai as fotos de família. Oh, Jesus amado, tenha misericórdia de nós. Conforte os doentes. Conforte os que sofrem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, principalmente aqueles que perderam a esperança, principalmente aqueles que ainda não encontraram a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus, aqui na Hora da Misericórdia.